ver. E você chorou, pois não sabia o que fazer. Estava tão confuso, com indecisão sobre o nosso amor. Vim te pedir pra esquecer essa tristeza e dar lugar ao que há de bom. Vim ser muito feliz, eu te prometo, coração. Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas. Não faz assim. Não é o fim. Só vou deixar você se eu morrer de solidão. Não faz assim. Não é o fim. O nosso amor foi feito. Ouvi dizer que você chorou, pois não sabia o que fazer. Estava tão confuso, com indecisão sobre o nosso amor. E te pedir pra esquecer essa tristeza, tá o cara que há de bom. Vem ser muito feliz, eu te prometo, coração. Não vou deixar essa loucura acabar com as nossas vidas. Não faz assim. Foi feito pra eterna duração. Não faz assim.